Vai começar a putaria. Moreno. Atenção, mulheres. Mulheres solteiras, desimpedidas. O nosso dançarino mora no show, ele tá solteiro. E você vai imaginar ele gemendo assim no seu ouvido. Você vai ficar de quatro, vai fechar os olhos e você vai imaginar ele gemendo assim no seu ouvido, ó. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Foda com a sua zaduca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. É agora em brasa, vai, vai. Foda com a sua zaduca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Puxa o cabelo dela, dá tapa na bunda dela. Puxa o cabelo dela, dá tapa na bunda dela. Então, puxa o cabelo na bunda dela. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Puxa o cabelo dela, dá tapa na bunda dela. Puxa o cabelo dela, dá tapa na bunda dela. Puxa o cabelo dela, dá tapa na bunda dela. Puxa o cabelo. É agora, é agora, agora, vai, vai. Chega o erótico, pila. Puxa o cabelo dela, tá, tá, tá, tá, tá. Só solinho, só solinho, só solinho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Foda gostosa, duca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. É agora em praza, vai, porra. Foda gostosa, duca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Foda gostosa, duca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Foda gostosa, duca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Foda gostosa, duca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Só saliu, só saliu, só saliu, só saliu. Obrigado, minha linda. Puxa o solinho da putaria novamente. Isso. Será que tem alguma outra mulher de atitude pra dançar com o Marlo? Vem bebê. Vem bebê, vem. Isso. Você vai fechar os olhos. Isso, fecha os olhos dela. Isso. A posição vai ficar por conta da sua imaginação. Imagina você de quatro, de lado, naquela posição que mais te dá prazer. Fala loucuras no ouvido dela, Marlo. Isso. Aí agora você vai imaginar ele gemendo assim seu ouvido, ó. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Foda gostosa, duca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. É agora em brasa, vai! Foda gostosa do cara, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Foda gostosa do cara, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Foda gostosa do cara, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Chega o erótico, vida! Ai, ai, ai, ai. Só solinho, só solinho, só solinho. Puxa o cabelo dela, dá tapa. Puxa o cabelo dela, dá tapa na bunda dela. Puxa o cabelo dela, na bunda dela. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Puxa o cabelo dela, dá tapa na bunda dela. Puxa o cabelo dela, dá tapa na bunda dela. Então, puxa o cabelo dela, dá tapa na bunda dela. A putaria assim, ó, velho, a putaria assim, ó, a putaria assim, ó, vai. Puxa, puxa. Só saliu, só saliu, só saliu. vai ficar na sua mente. Da sua mente não sai. Os meninos da 5 é putaria demais. Vai ficar na sua mente. Da sua mente não sai. Os meninos da 5 é putaria. Esse é o momento do show, que é o momento da minha...